Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. O mundo em torno do som. Um pouco sobre música e as suas histórias. Apresentação: Felipe Mancini. Rádio e TV Mundo Novo. Começamos hoje o mundo em torno do som. Esse programa que vai contar um pouco sobre as questões sociais e históricas que resultaram em composições e gravações ao redor do mundo. Aqui vamos ouvir música, saber curiosidades e os processos que ajudaram a criar aquele estilo ou gênero musical. Seja bem-vindo. E vamos abrir para dar sorte com a Clementina Jesus. Eu não sou daqui, Maria do Sol. Eu não tenho amor, Maria do Sol. Eu sou da Bahia, Maria do Sol. De São Salvador, Maria do Sol. Eu não sou daqui, Maria do Sol. Eu não tenho amor. Maria do Sol, de São Salvador. Maria do Sol, eu não sou daqui. Maria do Sol, eu não tenho amor. Maria do Sol, eu sou da Bahia. Maria do Sol, de São Salvador. Maria do Sol, marinheiro, marinheiro. Maria do Sol, quem te ensinou a nadar? Maria do Sol, foi o tombo do navio. Maria do Sol, ou foi o balanço do mar? Maria do Sol, marinheiro, marinheiro. Marinheiro, lá vem, Marinheiro, Essa foi Marinheiro Só, uma adaptação de Caetano Veloso de uma canção de domínio público. Caetano fez essa adaptação para a Clementina gravar. A música virou título do álbum dela, lançado em 1973. A Clementina é uma cantora e intérprete brasileira, nascida em 1901, apenas 13 anos após a abolição. Natural de Valença, interior do estado do Rio de Janeiro, ela faz parte de um processo histórico que é justamente a passagem do chamado samba rural para o samba urbano carioca. O samba nasceu lá na Bahia, mas é no Rio de Janeiro que ele se desenvolve. Mas esse é um assunto para os próximos programas. Vamos agora ouvir outra música desse mesmo disco de Clementina de Jesus. Essa, agora, um canto de trabalho. Esses cantos, comuns em todo o mundo, foram sempre usados por grupos para realizar árduas e repetitivas tarefas. Servem para coordenar ritmicamente os movimentos e, ao mesmo tempo, atenuar o cansaço, já que quem canta, os males espanta. Essa música que ouviremos agora se chama Taratá. É um canto de trabalho feito para roçar a terra. Repare nessa gravação. As percussões são de Naná Vasconcelos. Ele abre a música utilizando uma tábula. A tábula é aquele instrumento muito utilizado na música clássica indiana, que são dois tambores. Aqui na Rádio TV Mundo Novo, música indiana também da samba. Taratá, crioula de Taratá. Hoje Taratá, crioula de Taratá. Hoje Taratá, crioula de Taratá. Ó a terra que tem minhoca e eu gostar de cavucar. Hoje cavucar, crioula de cavucar. Hoje cabuca, mas para depois parantá. Hoje parantá, crioula de parantá. Olha a terra que tem minhoca e eu gostar de cabuca. De cabuca, crioula de cabuca. Olha a dama que não tem dono e eu gostar de taratá. Hoje taratá, crioula de taratá. Olha a terra que tem minhoca e eu gostar de cabuca. Hoje cabuca, crioula de cabuca. Hoje cabuca. Que não tem dono e eu gostar de cabucar. Hoje cabucá, crioula de cabucá. Olha a terra que tem minhoca e eu gostar de cabucá. Hoje cabucá, crioula de cabucá. Hoje cabucá, crioula de cabucá. Hoje cabucá, crioula de cabucá. Olha a terra que não tem dono e eu gostar de taratá. Hoje taratá, crioula de taratá. Hoje taratá, crioula de taratá. Hoje taratá, crioula de taratá. Olha a terra que tem minhoca e eu gostar de cabucá. Cabucá, crioula de cabucá. Hoje cabucá, crioula de cabucá. Hoje cabucá, crioula de cabucá. Hoje cabucá, crioula de cabucá. Hoje cabucá, crioula de cabucá. Olha a dama que não tem dono e eu gostar de taratá. Hoje taratá, crioula de taratá. Hoje taratá, crioula de taratá. Hoje taratá, crioula de taratá. Olha a dama que não tem dono e eu gostar de taratá. Taratá, crioula de taratá. Troco de minhoca e eu gostar de cabucá. De cabucá, crioula de cabucá. Hoje eu vi que não tem dono e eu gostar de taratá. Mas taratá, crioula de taratá. Ora, terá que ter minhoca e eu gostar de cabucá. Mas cabucá, crioula de cabucá. Mas cabucá, mas para depois parantá. Cabucá, crioula de cabucá. Hoje eu vi que não tem dono e eu gostar de taratá. Oi, taratá, crioula de taratá. Ora, terá que ter minhoca e eu gostar de cabucá. Oi, cabucá, crioula de cabucá. Oi, cabucá, crioula de cabucá. Oi, cabucá, crioula de cabucá. Oi, cabucá, crioula de cabucá. Oi, cabucá, crioula de cabucá. Oi, cabucá, mas para depois para andar. Oi, para andar, crioula de para andar. Olha, será que tem minhoca e eu gostar de cabucá. Oi, cabucá, crioula de cabucá. Olha, eu vi que não tem dono e eu gostar de taratá. Então, essa foi Clementina Jesus, junto com Naná Vasconcelos, fazendo Taratá, um canto de trabalho que consta no disco de Clementina, chamado Marinheiro Só, de 1973. Eu quero pegar aqui um gancho nessa história da tábula. Muitos músicos foram buscar informações da música clássica indiana. É um sistema complexo, muito diferente do que a gente tem aqui no Ocidente. É uma música de improvisação, em cima de modos melódicos e sistemas de fonemas rítmicos. Para eles, a relação com a música é uma relação com o corpo, com o universo, com a comida, enfim. Ela faz parte do ser. Mas isso é apenas uma visão de um mero ocidental como eu. Esse mero ocidental aqui fez aula de tábua indiana alguns meses apenas, com um indiano pelo Skype. Era difícil de entender o que ele dizia, às vezes. Mas vamos ao que interessa. Aqui temos uma outra gravação que funde a tábula com outro estilo. Vamos ouvir um dos grandes nomes do rock inglês numa gravação do seu álbum de estreia. A banda é Led Zeppelin. A música é Black Mountainside, lançada em 1969. A música, que está no disco Led Zeppelin 1, tem os violões de Jimmy Page, acompanhado pela tabla de Viran Jassani. Essa foi Black Mountain Side, música do Led Zeppelin, do disco Led Zeppelin 1, lançado em 1969. A faixa conta com os violões de Jimmy Page e a tabla indiana, tocada por Viran Jassani. O mundo em torno do som. Uma produção feita pela rádio e TV Mundo Novo. Seja bem-vindo. Aproveito aqui para deixar uma reflexão que me acompanha há um tempo. Teria Viran Jassani e a música clássica indiana influenciado o baterista dessa banda que acabamos de ouvir, o Led Zeppelin? Teria a música indiana influenciado John Bonham a desenvolver seu estilo único de tocar bateria? Esse estilo que, aliás, influenciou uma grande geração de bateristas. Selecionei aqui uma gravação de Viran Jassani explicando e tocando e falando um pouco sobre a tábula. E na sequência, ouviremos parte de um solo de John Bonham executado ao vivo. Like, for example, Rilla. Dadrikta, dadrikta, dadrikta, dadrikta. Tirem as suas conclusões. Bem, teorias de conspiração à parte, vamos mudar de assunto. Precisamos falar de Dorival Caymmi. Como dizem por aí, o Brasil não seria o mesmo sem Caymmi. Dorival Caymmi compôs pouco mais de 100 canções, muitas nos anos 40, e mesmo assim conseguiu influenciar gerações de outros compositores. Caymmi foi para muitos o embrião da bossa nova, e mais tarde uma referência assumida para o tropicalismo. Suas letras são simples e ao mesmo tempo cativantes. Seu violão influenciou uma grande geração de violinistas, de João Gilberto a Baden-Powell. Numa época em que isso não era lá muito comum, ele acelerava e desacelerava o andamento das músicas, assoviava no meio das canções, mudava de tom subitamente. Caymmi, sem dúvida, trouxe autonomia artística individual e liberdade. Vamos ouvir O Vento, do disco Canções Praeiras, lançado em 1954, 5 anos antes do surgimento da bossa nova, 12 anos antes dos afro-sambas de Baden e Vinícius e 13 anos antes do tropicalismo. Vamos chamar O Vento com Dorival Caymmi. Vamos chamar o vento, vamos chamar o vento. Vamos chamar o vento, vamos chamar o vento. Vento que dá na vela, vela que leva o barco, barco que leva a gente, gente que leva o peixe, peixe que dá dinheiro, curimã. Curimã, e curimã, lambaio, curimã, e curimã, lambaio, curimã. Curimã, e curimã, lambaio, curimã. Curimã, e

o mundo em torno do som. Rosa morena, onde vais, morena rosa, com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa? Morena, morena rosa, oh rosa morena, onde vais, morena rosa, com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa? Morena, morena rosa, rosa morena, o samba está esperando, esperando pra te ver. Deixa de lado esta coisa de dengosa, anda rosa, vem me ver. Deixa de lado esta pose, vem pro samba, vem sambar, que o pessoal tá cansado de esperar. Rosa, que o pessoal tá cansado de esperar. Morena rosa, que o pessoal tá cansado de esperar. Viu, rosa, que o pessoal tá cansado de esperar. Vocês ouviram João Gilberto fazendo Rosa Morena, composição de Dorival Caymmi. Essa música, interpretada por João Gilberto, está no disco Chega de Saudade, gravado em 1958 e lançado em 1959. Esse é o disco que é o marco inicial da bossa nova no Brasil. Antes disso, ouvimos com o violão de Baden Powell a música A Lenda do Abaeté, também uma composição de Dorival Caymmi, com arranjo do próprio Baden Powell, no disco 27 Horas de Estúdio. Falamos aqui um tanto sobre o Caymmi e como ele influenciou outros artistas, inclusive o movimento tropicalista. Pois é, o movimento tropicalismo, um manifesto dentro da música brasileira, juntou compositores brasileiros baianos, entre eles Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tanzé, arranjadores como Rogério Duprá, letristas como Torquato Neto, além de muitos outros artistas de outras áreas, como artes plásticas e cinema. O Manifesto Tropicalista foi publicado em português, tupi-guarani, nagô, espanhol e inglês. O ano era 1967 e a mesclagem de linguagens diversas que propunha o manifesto irritou algumas alas tanto da direita quanto da esquerda da época. A direita achou o movimento um atentado aos bons costumes, uma ameaça aos homens de bem e, acima de tudo, um perigo para o regime militar. A ala mais conservadora da esquerda não gostou da mesclagem das linguagens, como a junção com o universo pop, o uso da guitarra elétrica, o flerte com a música americana e o rock inglês e também com a Jovem Guarda brasileira. Acho o movimento alienado politicamente. Vamos ouvir aqui uma música do disco, aliás, uma música que foi lançada primeiramente no disco Tropicália, de 67, que se chama Mamãe Coragem, que é uma letra de Torquato Neto, a música de Caetano Veloso. Mas a interpretação aqui não é a que está no disco Tropicália de 67, e sim da Gal Costa no programa do Fantástico, da TV Globo, que fez uma homenagem ao Torquato Neto em 1977. poeta se suicidou em 1972. A banda que está com a Gal, nessa versão que ouviremos, tem Charles Macalé no violão, Wagner Tiso no piano, Luizão Maia no baixo e Pascoal Meirelles na bateria. Virge. Mamãe, mamãe, não chore, a vida é assim mesmo, eu fui embora. Mamãe, mamãe, não chore, eu nunca mais vou voltar por aí. Mamãe, mamãe, não chore, a vida é assim mesmo, eu quero mesmo, é isso aqui. Mamãe, mamãe, não chore, pegue uns panos pra lavar, leia um romance, veja as contas do mercado, pague as prestações. Ser mãe é desdobrar fibra por fibra os corações dos filhos. Seja feliz, seja feliz. Mamãe, mamãe, não chore, eu quero, eu posso, eu fiz, eu quis. Mamãe, seja feliz. Mamãe, mamãe, não chore, não chore nunca mais, não adianta. Eu tenho um beijo preso na garganta, eu tenho um jeito de quem não se espanta. Braço de ouro vale 10 milhões, eu tenho corações fora do peito. Mamãe, não chore, não tem jeito. Pegue os panos pra lavar, leia um romance, veja eu vir a morta virgem, o grande industrial. Felicidade na cidade que eu plantei pra mim, e que não tem mais fim, não tem mais fim, não tem mais fim. Essa foi Mamãe Coragem, composição de Caetano Veloso com letra de Torquato Neto. Essa gravação, feita em 1977, ao vivo, para o programa Fantástico da TV Globo, numa homenagem a Torquato Neto, que se suicidou em 1972. Torquato era do Piauí. Bem, já que ouvimos essa versão onde Jardes Macalé faz o violão e algumas vozes incidentais, eu vou colocar aqui duas músicas do último disco do Macalé. Esse disco que se chama Besta Fera, lançado em 2019. Essa que ouviremos agora se chama Peixe e é uma homenagem ao Dorival Caymmi. Inclusive a música O Vento, que foi tocada há pouco, está como uma música incidental nessa gravação. A música é uma composição de Rodrigo Campos e aqui Jardes Macalé divide a voz com a Jussara Marçal. Thank you. subiu das entranhas verdes do mar, viu que viu, inventou as patas, sumiu, dia seguiu, conquistou as matas de rio, quis descansar, aprendeu a andar. Olho pro céu, se ajoelhou, se orientou, ficou de pé, amanheceu, voltou pro mar, quando entendeu o que a morte é. Entranhas verdes do mar, viu o que viu, inventou as patas, sumiu, dia seguiu, conquistou as matas de rio, quis descansar, aprendeu a andar. Vamos chamar o vento, camarada. Vamos chamar o vento, camarada. Rádio e TV Mundo Novo. Essa foi Peixe, de Jardes Macalé, presente no disco de 2019, o último lançamento dele. O disco se chama Besta Fera. Vamos seguir ouvindo mais uma desse disco. A música se chama Pacto de Sangue e é um poema de Capinã que Macalé musicou. Segundo o próprio Macalé, é a música do disco que ele mais gosta. E eu concordo com ele. Eu poderia ouvir essa música em loop na cidade má e misteriosa. Seu pai tem medo que você se perca na cidade má. Misteriosa, que ele mesmo fez e desconhece. Você tem medo que seu pai se perca na cidade má e misteriosa, que você mesmo fez e desconhece. Seu pai não quer que corra o sangue dos filhos. nos túneis da cidade mar e misteriosa. Você não quer que corra o sangue do pai nos túneis da cidade mar e misteriosa. E a cidade misteriosamente cresce, pacto de sangue que todos fizeram e desconhecem. Pacto de sangue que todos fizeram e desconhecem. Seu pai tem medo que você se perca na cidade má misteriosa, e que ele mesmo fez e desconhece. Você tem medo que seu pai se perca na cidade má e misteriosa, que você mesmo fez e desconhece. Zero e desconhece. Essa foi Pacto de Sangue, de Jardes Macalé, presente no disco Besta Fera, de 2019. A letra é do poeta baiano Capinan. A música brasileira tem uma formação muito vasta. E uma das sonoridades presentes na nossa música é a sonoridade árabe. Os árabes estiveram na Península Ibérica, por exemplo, onde se localiza Portugal, por cerca de 700 anos, e a data oficial de desocupação dos árabes da Península Ibérica é 1472. Portugal chegou ao Brasil em 1500. Além disso, o Brasil foi o país que mais recebeu escravizados africanos de todo o mundo. Alguns deles vieram do norte do continente africano e já eram islamizados porque os árabes estiveram lá muito tempo antes. Esses escravizados influenciaram um tanto a forma de fazer e pensar música, principalmente no nordeste do país. Mas isso aí já é uma outra história que eu vou contar no próximo programa, que vai ser somente sobre isso. Por enquanto, eu vou tocar algumas músicas de um trabalho do pianista brasileiro Benjamin Taubik, que gravou esse disco juntando um grupo de brasileiros com um grupo de marroquinos. Adeus, meu lírio verde. Adeus, meu lírio verde. Vou-me embora pra Luanda. Adeus, meu lírio verde. Adeus, meu lírio verde. Adeus, meu lírio verde. Vou-me embora pra Luanda. Adeus, meu lírio verde. Hey, eu conheço. Adeus, meu lírio verde. Adeus, meu lírio verde. Vou-me embora pra Luanda. Adeus, meu lírio verde. Adeus, meu lírio verde. Adeus, meu lírio verde. Vou-me embora pra Luanda. Adeus, meu lírio está na Rádio e TV Mundo Novo e esse é o programa O Mundo em Torno do Som. Thank you. Ouvimos do disco Alcantara, de Benjamin Taubik, duas músicas. A primeira, a junção de dois temas, Berma Sossamp e Adeus Meu Lírio Verde, um tema marroquino e um tema brasileiro. A segunda e última música do programa foi um tema instrumental chamado Salsabili. Esse disco Alcantara é uma junção de músicos brasileiros com músicos marroquinos. Em breve farei um programa somente sobre a influência da música árabe na música brasileira. Chegamos ao final do programa O Mundo em Torno do Som. Esse foi o primeiro programa de uma série de 10. Esses 4 primeiros programas serão pílulas, que eu vou contar um pouco sobre as músicas tocadas e a história que envolve um pouco os discos e essas composições. E a partir do 5º programa, falaremos um pouco mais como alguns estilos dentro da música brasileira, tais como o samba rural, o samba urbano, o forró, a música caipira, como socialmente e historicamente esses estilos foram sendo desenvolvidos. Eu sou Felipe Mancini e faço o roteiro, a locução e a parte técnica do programa. Você está na Rádio TV Mundo Novo e esse foi O Mundo em Torno do Som. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar, vai sair.